tentei voltar pelo caminho, mas não teve jeito. Tá tudo diferente, Joe, tudo muito estreito. O caminho, com certeza, nunca vou esquecer. Às vezes me pergunto por que temos que crescer. Suando com meu irmão, tudo acontecia. Brincava no campão, ou soltava pipa, estudava e brincava. O tempo não passava, meu pai dando um ralo, nem sabia o que pegava. Carrinho de rolimã, guerrinha de mamona, o terror da Street Fighter, rei do fliperama. Lembro da caneca da minha avó, que saudade, feita com a lata da massa de tomate, bolinha de gude, pique pega, estrear o novo toco. Lembrando da galera, muito pra mim é pouco. Olhando pros meus filhos, me sinto uma criança, guardo tudo com saudade e muita lembrança. Também já fui criança, comigo não foi diferente. Penso nas brincadeiras, logo fico sorridente. Revivo alguns momentos, brincando com as minhas filhas. A saudade logo vem, tipo um flash da minha vida. Lembro da minha mãe, minha querida tia. Em vários momentos, de muita alegria. Zoação com meus irmãos, nunca estava só. Me lembro muito bem de um presente da vovó. Uma boneca muito simples, que ela mesmo fez. Me deu de presente quando completei os 6. Lembro do meu pai, com grande saudade. Em vários momentos de muita felicidade. Se todo menino é rei, eu também já fui rainha. Cercada e querida por minha família. Agradeço a Deus por tudo que vivi. Mesmo com dificuldades, cheguei até aqui. Foi diferente, a saudade é um grande fluxo de uma corrente, boas lembranças da pelada. No campo de terra, chuva, vinho, barro, era a alegria da galera. O carrinho velho, a espada de madeira, dançando quadrilha na junina da igreja, observando a nuvem, a figura que formava. Eu nem me ligava no tempo que passava. Os biscoitos de polvilho que minha mãe fazia, momentos inesquecíveis de muita alegria. Tico-tico, fuzilado, garrafão e pique-esconde, dava linha em minha pipa, ia longe. Futebol no Mineirão, eu no ombro do meu pai. Até parece que foi ontem, mano, quanto tempo faz. Zoava com meus primos até o anoitecer. Cada um em cada canto, hoje faz o seu rolê. Eu teletransportei. Não, Caio!